A tristeza ficou mais distante. A vitória tá logo adiante. A batalha tá longe do fim, mas se você cair, junta a força e levante. O caminho é pra frente e avante. Se o medo é grande, o sonho é gigante. O mundo pode até tirar de bazuca, mas não foge a luta, revida de tanque. A tristeza ficou mais distante. A vitória tá logo adiante. A batalha tá longe do fim, mas se você cair, junta a força e levante. O caminho é pra frente e avante. Se o medo é grande, o sonho é gigante. O mundo pode até tirar de bazuca, mas não foge a luta, revida de tanque. Tristeza é mata, aprendi que o mundo precisa de mais valor, mais amor. Nessa terra de cinzas eu renasci, lá eu vi que os dias precisam ter mais calor, bem mais cor. Luta é necessário pra poder chegar, faz o seu, corre atrás, que do céu não cai nada, rapaz. Aonde tem lutador, tem sofrimento, tem sangue, tem suor, sem choradeira demais, que charco lenço. Às vezes é preciso voltar pra casa, recuar pra poder avançar. Sempre necessário conversar com a alma, um choque de realidade pra gente acordar. Poucas ideias e não fala muito, as ruas estão de olho, as paredes têm orelha, silêncio não faz barulho. Tem que saber apreciar a tempestade, o vento, um destrói o outro, limpa pra trazer o recomeço. Tem gente que daria um dedo pra ter o que cê tem, cada dia que amanhece é necessário agradecer. Saúde, o ar que eu respirei, cada passo que foi dado é no caminho pra vencer. Hoje, a tristeza ficou mais distante, a vitória tá logo adiante. A batalha tá longe do fim, mas se você cair, junta a força e levante. O caminho é pra frente e avante. Se o medo é grande, o sonho é gigante. O mundo pode até tirar de bazuca, mas não foge a luta, revida de tanque. A tristeza ficou mais distante, a vitória tá logo adiante. A batalha tá longe do fim, mas se você cair, junta a força e levante. O caminho é pra frente e avante. Se o medo é grande, o sonho é gigante. O mundo pode até tirar de bazuca, mas não foge a luta, revida de tanque.